Prossiga, Marinha 7106. Está decolado aqui na primeira posição e está controlando já de Range 90 Delta. 7, Marinha 7106, informe na final para o posto. Informará. Contra 5, informe que temos um Papa 28 Alfa, com a posição de 11 horas, 7 milhas com deslocamento nordeste, mantendo 1.500 pés. Venha para 5, está ciente aí no ticket. Voo 1166, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo 220 nós, 1166. Salvador, boa tarde, 614389, São Paulo, Quebec. Oxalá 6143, boa tarde, achando a identificação via BOF, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0, no 5. 15, 4 mil, via BOF. Poderia desconsiderar as restrições da carga? Está livre das restrições de velocidade, Oxalá 6143. Ok, obrigado, para cima direto. Está autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0195, vai seguir tráfego da companhia à sua frente em posição de 11 horas e 18 milhas. Autorizado, 2 mil com o 0195, seguindo o tráfego da companhia, voo no 1166. Livre, boa noite, Portugal 2512 Heavy. Alterna 123 decimal 8. Chama agora 251, alternando 238, Chanel 6355, boa noite. Boa noite. Salvador, November Osco East, vem na proa da Ceasa, Chanel 2 Salvador, 118 decimal 95. Destino o pouso em Salvador, confere? Afirmativo, 107 Salvador. Continue a aproximação até a vertical da Enrimar. O ajuste de altímetro no 0 no 5. Vento no aeródromo 180 graus, meia dúzia nós. Descendo no mil pés, prosseguindo a vertical da Enrimar, o November Oscar Whiskey. Autorizado, 1 no mil pés, vertical da Enrimar, o ajuste 1-0 no 5. Do cruzamento da pista no 7 táxi até o pátio. Na minha escuta, Oscar Golf Uniforme. Foi Salvador, gol no 645. 645 avistado, o vento 170 graus, meia dúzia nós, pouso autorizado, pista no 0 no 645. Autorizado, pouso no 1-0, 645. Comprou o Serra Índia com Índia, ataca 02 a bordo, 0147, responde. 7, Yankee no meu braço, mantém 500 pés, o ajuste no 0195, autorizado o cruzamento da final entre Duna e o marcador externo. Material 500, cruzará entre Duna e o marcador externo, pro ADCT, muito obrigado. Torre Salvador, Alfa 0735, está no hotel, pronto. Deixa eu manter o hotel, tráfego na final, dando zero para pouso 8735. Sim, está mantendo o hotel. Lima, hotel, hotel, controle. Lima, hotel, hotel. Foi direto da presente para a posição dentro. Direto dentro, em hotel, hotel. Controle, acionamento 143. Consigo acionar minha 143? Sem atrapalhar, teria possibilidade de voar Duna? Autorizado, direto Duna, desça para 3 mil pés com ajuste na 0, no 5, acionar minha 143. 3 mil, Duna, direto, obrigado, minha 143. Vigia vertical da Rimar, à sua esquerda, 360. 360, pela esquerda, vertical da Rimar, 90. Ao Robson 44, mantendo 500 pés com deslocamento norte. 500, gol 1166. Chame a Torre Salvador, na frequência 118.95, gol 1166. 185, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 1166, estabilizado. 1166, centro do tráfego, informe Simbra, o vento 180 graus, 629, 1166. Informa Simbra, 1166. Informa o tráfego à esquerda, efetuando espera aproximadamente 3 milhas afastado do setor norte, sem interferir com a sua aproximação. Gente, está em Simbra 1166. Continua em aproximação, guardando pista livre, o tráfego 37 tocou a pista. Informarei pista livre 1166. Gente, aguardando. 1645, solos 33, chame solo frequência 1219. 1219, igual 1645. Pouso autorizado, 180 graus com 069. Autorizado pouso, gol 1166. Salvador, Oscar Whisky, ao completar o 36, reporte visual com Boeing 37-800 da Gol na final, pista 1-0. Gente, já visual com Boeing 37 na final da 1-0, finalizando 3-0, 90. Continue sua aproximação para pouso na pista 1-7, após a aeronave formada a cruzar o eixo daquela pista será autorizado. Vento é sul com 612 nós, November Osco Whisky. Gente, prosseguindo para aproximação, aguardando autorização para pouso, November Siga Marinha, 7106. Bom, não copiei, Marinha, 7106. Q43, está autorizado a final do ILS X-Way, desça para 2.000 pés, inicie redução de velocidade, informe estabilizado. Interna redução, repousar estabilizado, desce para 2.000. Marinha 7106, prossiga. Alfotel, inicia o táxi, reporte na Papá Mike Alfotel. Vai reportar na Papá, então é 3 a bordo, alterna campo, 3 horas. Gastou? Livre para a posição final, muito grato, boa noite. Prossiga, Marinha 7106. A decolada realizando um novo circuito com pouso, já em isolamento de alta. Tem final tráfego no setor Marinha 7106. 06, graças. No 66, solos 36, libere a direita, chame solo Salvador em 121, decimal 9. 219, obrigado. Vamos November Oscar Whisky, pouso autorizado, pista 17, 180 graus, 629. O Michael Fatel no ponto de espera, pronto. Tenho o ponto de espera, Michael Fatel. Fatel, Fatel. Força aérea 8735, decolagem autorizada, pista no 0, 180 graus, 629, reporte fora do solo. Livre, decolagem, reportada fora do solo, 2, Salvador, 735, fora do solo, curvando à direita. Conosco, qual o seu pátio? Tô back track, táxi autorizado até o pátio da Bata, November Oscar Whisky. Torre Salvador 835, está fora do solo, já curvou a direita. 7, decolado aos 38, reporte passando através da cabeceira 35, 8735. Reportará passando a cabeceira, 8735. Mike Alpha Del, autorizado ingresso na pista, siga a aeronave à sua frente, reporte alinhado cabeceira no 7, Mike Alpha Del. No traço 23, vai reportar a minha de pronto, Del. Foi o 8735, já cruzou a cabeceira 35. Match, seguindo a linha do litoral, reporte farol de Itapuã, força aérea 8735. Mantendo a linha litoral, reporte farol de Itapuã, 8735. 5643. Tango Lima, Hotel Hotel, está agora 4 milhas para a Velha de Conde. Serviço radar encerrado, mantém o nível 190 e chame Aracaju na frequência 120.3. Aracaju, 120.3. Grato. Quatro afastando para o setor sul, litoral sul, não interfere. O Xener, Neon 143. Em livre, pouso Neon 143. Torre Salvador, Força Aérea 8735, cruzando para o Itapuã. Chama agora o controle, frequência 1208, Força Aérea 8735. Controle 1208, Força Aérea 735. Ciente, livrou a pista, parte da bata, não me escuta, deu corte, uma boa noite. Salvador, Força Aérea 8735. Força Aérea 8735, controle, mantenha 500 pés no litoral. Informe que temos o Marinha 7106 nas proximidades da Pituba, mantendo 500 pés. Ciente, Força Aérea vai manter 500 pés no litoral, só não está em coordenação bilateral com o Marinha. Certo. Controle, o Marinha está indo para central. 7, Marinha 7106. Mantenha a posição, Mike Alpha Bell, mantenha, tráfego na curta final para pouso 910. Tango Mike Alpha Hotel. Vento Uno, 70 graus. 612 nós, decolagem autorizada, pista no 7. Autorizado, Mike Alpha Hotel. M1143, solo aos 42, libere a direita, chame solo em 1219. Hotel decolado aos 43, chama agora o controle 1208, boa noite. 1208, boa noite, uma informação. Controle, muito boa noite, eu vou passando o Mike Alpha Hotel na salvo. Mike Alpha Hotel, contato radar na decolagem, suba para o nível 400 na saída Sambona. 400 na salvo no Mike Alpha Hotel. Prossiga Marinha 7106. Está decolando aqui da posição para o regresso. 7, atente para o Força Aérea 8735 a sua retaguarda. Mantenha 500 pés no litoral, ajuste no 06. Informe-no através do Pituaçu. Sobre o litoral, estará já, informará através do Pituaçu. controle, é o Marinha 7106. Marinha 7106, mantenha o litoral, chame agora em Salvador na frequência 118.95. Mantém litoral, chama 118.95, Marinha 7106. É o Marinha 7106. Marinha 7106, Torre Salvador. Está mantendo 510, através do Itaçu, para recarregar. Mantém a linha do litoral, mantendo a linha do litoral, reporte passando farol de Itapuã. Reporta farol de Itapuã, Marinha 7106. Pro 206, decolou 51, chame controle 1208, boa noite. 208. Venha 7106, aproxima direto para o pátio militar. Afirmativo. Já presente, direto para a interseção hotel, autorizada aproximação direta, vento sul 190 graus 069. Autorizado direto na hotel, Marinha 7106. Controle Azul 4206 decolou. Azul 4206, contato radar decolagem, saída Pouca, subiu para o nível 350. Pouca 350, 4206. Tango Mike Alfa Hotel, chama agora Recife, frequência 125.1, alternado 123.8. 251238, Papa Tango Mike Alfa Hotel, boa. Sou 1966, boa tarde, acionei identificação, autorizado direto ITAPES, desça para o nível 050. Pode ITAPES até o 050. Eu já está na sinal para interseção hotel. Direto, dá presente, pode tomar pro direto para aquela interseção, reporte solo, vento 200 graus com 07 nós. Marinha 7106. 106. Oceaner 6201, autorizado a alinhar e manter. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém Mariana, voo principal. Sente Marinha 7106. Considere solo 55 e táxi até o estacionamento na minha escuta, Marinha 7106. Táxi até o estacionamento na sua escuta. Funcionar. 6201, decolagem autorizada, pista no zero, vento 200 graus com 079. 6201, autorizado, decolagem. 1908, acompanhe. 6801, contato acionando a identificação, autorizado o ITAP, desça para o nível 060. 060, ITAP, para 380. A 201 decolou 56, chama agora o controle 1208, boa noite. 208, obrigado. Controle, Xanabe, a 201 decolou, Xanabe. Xanabe, a 201, contato radar decolagem via Sambo 1, suba para o nível 360. 360, sabe via, 201. Azul 4206, chame Recife, frequência 126.85, alternado 125.45. 2685545420. autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 12 mil pés, vou ajustando a 0 no 6, informe estabilizado. Descendo para 2000 com 1016, vou reportar estabilizado com 9 6. Na descida 0360. 3680, autorizado ao final do procedimento, desça para 3000 pés com ajuste no 0 no 6. Iniciei a redução da velocidade para 220 nós. 220, desça para 3000, no 0 no 6, ajustado CAN 3680. Boa noite, Portugal, 2512, direct, pode passar. Portugal, 2512, clear, line up and take off, runway 10, wind 180 degrees, 6 knots, QNH 1016. 4, line up and take off, estabilizou o voo na nave 66 visual. 966, completa a aproximação, chame a 2, Salvador, 118, decimal 95. 2395, grato, bom trabalho. 3080, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 2000, formando estabilizado para 3080. Xanamé 201, chame Recife agora, frequência 1251, alternado 123, decimal 8. 251, alternado 2381. Não se estaria na nave, na minha. Pouso autorizado, pista no 0, 170 graus, 59. Ele pouso, gol no 966. Pouso 2512. Airborne at 06, now Salvador, control 120.8, next trip. 108, Portugal 251, 2-1-8. Salvador, 1-8, Portugal 2512, airborne passing 1500 climbing. Portugal 2512, good evening, we're the contact on the passport from the level 350. Flight level 350, Portugal 2512. Quer que eu vou... Portugal 2512, you are clear to fly in the west cargo position. Confirm direct to cargo position. That's correct, Portugal 2512. Cuidado, NFX Toyota 3680. 3680, completa aproximação, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. Salvador, boa noite, 3680. Salvador 72, contato radar passando através de Coral, mantém o nível 190, vou ir na proa de Conde. Salvador, Altena 3080, estabilizado em NFX-ray. 3080, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Certo. Quando 966, no solo 09, direito, no 21, décimo 9. Direito, 219, quando 966. Salvador, boa noite, Altena 3283, ponto 0 no 0, pronto, visual com aeronave nacional. Sim, Altena 3283, mantenha ponto 0. Ponto 0. Pouso autorizado, pista 10, no 80 graus, 5 nós, ajuste no 0 no meio. Ele pouso, pista 10, 3680. 23 autorizado, alinhar e manter fechando zero. Alinhar e manter 1-0 para 32 Salvador, boa noite, zona 869, quando esperar no zero próximo. Boa noite, 69, cliente após a rolagem da aeronave da TAM, autorizado a alinhar e manter no zero. Após a rolagem da TAM, nem manter no zero, no 869. 3680, no solo, altura 2, direito, 121, no decimal 9. Na foto, seu solo, tá? 3680. Decolagem autorizada, pista 10, 970 graus, 59. Iniciando 1-0-3-2-8-3. Decolada 1-4, sumo em controle, frequência 120, 18, vou ver. 208, boa noite. Salvador, boa noite, Terra 3283, decolou cruzando 173. 3283, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo 1 para o nível 360. Arbo 1, 360, 3283. Portugal 2512, contact now Mississippi Center, frequency 126.85, if unable 125.45. Receive 126.85, unable 125.45, Portugal 2512. Boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Yeah. Três, dois, oito, três, está autorizado direto ao Elefa. Sou Elefa, 3283 da TAM. Decolagem autorizada, pista 90, no 90 graus, 5 graus. Decolagem, boa noite, Salvador, boa noite, bom nome, 645 autorizado, alinhar e manter fio zero. Ali, mantém, bom nome, 645. Na 9, decolada 117, chamei o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado. Controle, gol 1869, boa noite. Gol 1869, boa noite, contato radar na decolagem, suba via Arbono para o nível 360. Vierborono 360, gol 869. Controle Salvador, posto aéreo 8735, livro Ondina, está no corretor Axé, regressando. Posto aéreo 8735, mantenha a consciência visual, o ajuste 1096, informe através do Pitó. Reportando através do Pitó. Vendo o placa do Pitó Sul, posto aéreo 8735. Sente, através do Pitó Sul. Decolada 220, chamei o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Décima 8, obrigado. Zero, via Sambuna. Via Sambuna, céu 360, Goro, 645. Campo 3283, chama agora Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260288, terra 3283, boa noite. através de Pituaçu, 8735, controle. 08735, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 71895, muito obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, eu Força Aérea 8735. 0735, boa noite, Torre Salvador. Já passou o Pituaçu, está 30 segundos para o farol de Itapuã para pouso final da base aérea. Força Aérea 8735, o senhor vai direto para o pátio militar ou vai seguir cabeceira 10 até o pátio? Solicita através do hotel via cabeceira para ingresso no pátio via táxi sobre rodas. Ok, sim, então chame na autorizado aí. Autorizado, pouso pista 10, vento 180 graus, 5 nós, ajuste 10 no meio, Força Aérea 8735. Sente, autorizado, sinal tô no zero, ajuste no zero no meio, reportará na sinal curto, o zero, o 35. Gol 1869, chama agora Recife, frequência 1260, alternado 128, decimal 8. 260-1288, obrigado. Isso. Gol 1645, suba restrito, suba e mantenha o nível 320. 320, gol 1645. Torre 8735, final para 1-0. Torre 8735, autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 5 metros. Autorizado pouso, 8735. Fernando 1.